Com seu ego gigante, lutam por toda sua vaidade. Homens, quando se olham no espelho, não percebem que os pequenos são pequenos, porque estão de joelhos. Oh yeah. Seus olhos da liberdade. A vida não tem idade. Não temos que deixar o sol se esconder, levando consigo nossa esperança e nossas vidas. Rosto conhecido, jogado ao chão na folha de um jornal. Como é fácil viver de aparências e achar que tudo.